Seguindo aqui, então, né, a gente acabou de escutar Amendoim com Macaco Bong. A gente está fazendo um papo aí sobre o Fórum da Cultura Digital. A gente falou sobre o Futurível, né, o encontro aí de Jay Tudo, Gilberto Gil, Macaco Bong e a banda de pife Princesa do Agreste. E agora, na verdade, dando sequência, né, acho que até a ver com tudo isso, já que a gente se encontrou lá faz pouquíssimo tempo, né, no Fórum da Cultura Digital em São Paulo, e aproveitando para contar um pouco sobre a história de todo o trabalho deles lá da Rádio TV Software Livre. A gente vai chamar aqui o Fabrício Solana, ou Fuxu, né, como todo mundo chama. Salve, mãe, tá escutando? Beleza aí, Porto Alegre, né? Oh, tudo bem? Estamos aqui no calor de Porto Alegre, né? Que nessa época do ano é bem atípica para quem conhece Porto Alegre nos tempos de Fórum Internacional de Software Livre, que sempre acontece no inverno. Bom falar contigo aí, jovem. Um olá para todo mundo que está nos ouvindo e quem vai nos ouvir no podcast aí. Legal, legal. Então, a gente está falando sobre o Fórum da Cultura Digital, daí eu acho que até como a gente está expandindo não só para a equipe da rádio, mas para todos os ouvintes, assim, né, de contando a história que a gente já se conhece faz um tempo, né? Na verdade, a Rádio Software Livre é super parceira, né, da Rádio Fora do Eixo, toda a base tecnológica, os servidores, e outras ideias, na verdade, né? A gente sempre foi, teve uma proximidade, uma identidade, né, uma identificação bem, bem legal. E daí, chegando no fórum, né, no primeiro dia do fórum, a gente se encontrou lá e deu um F5 na relação, né, mesmo da Rádio Software Livre com a Rádio Fora do Eixo. Mas antes, eu acho que da gente começar a contar e expandir o brainstorming junto com todo mundo, acho que é legal dar uma contada mesmo, assim, como funciona aí a Associação Software Livre, ponto de cultura e, na verdade, virando pontão de cultura, né, com todas as ações, realizações de tanto de transmissão com audiovisual, quanto com outras ações. Você já citou o fórum do Software Livre, né, o FISL e tal. Conta um pouco da história pra gente, daí a gente vai atualizando aí as viagens junto com todo mundo. Ah, legal. Então, nós, eu e o Lucas, que também está online, vai falar daqui um pouquinho, somos da Associação Software Livre, que existe já há uns 6 anos, pelo menos. É uma associação que ela se criou junto com o Fórum Internacional de Software Livre, que já acontece há 12 anos aqui em Porto Alegre, e é uma referência. Talvez para toda a América Latina e talvez para todo mundo na discussão sobre software livre, sobre conhecimento livre, sobre como pensar nas liberdades no século XXI, tendo a tecnologia como um fator importante para se decidir essas liberdades, né? E a partir dessas ações nossas que é do Fórum Internacional de Software Livre, também se criaram outras tantas que foram se acumulando durante os anos, né? A rádio e a TV Software Livre são exemplos disso, né? São ações que se criaram para suprir algumas necessidades do Fórum Internacional e logo após elas se consolidaram e começaram a ter ações para além do fórum, exatamente do período do fórum. A TV Software Livre, na verdade, ela nasce para transmitir as salas do Fórum Internacional de Software Livre para as diversas pessoas que não poderiam estar presentes, porque o fórum sempre foi uma ação de 3 ou 4 dias que acontece no inverno, aqui como eu falei, mas diversas pessoas espalhadas pelo mundo sempre demandaram que se pudesse ver para além de quem estava presente aqui em Porto Alegre. Só que isso também nos jogou um desafio. Se a gente queria transmitir o fórum, e é um fórum internacional de software livre, esse fórum não poderia usar qualquer tecnologia proprietária para fazer isso. E isso nós estamos falando em idos de 2005, quando se tentou fazer quando se fez as primeiras transmissões e se colocou o nome de fato de TV Software Livre, porque a gente, inclusive, em anos anteriores, de alguma maneira transmitiu esse fórum, mas em 2005 a gente institui esse nome e decide, bom, se vai haver transmissão aqui no fórum, vai haver com software livre, independente das facilidades ou dificuldades que isso pode nos tomar. E nessa época, então, se a gente relembrar, é o início do início das tecnologias de transmissão. A maioria das tecnologias e das conexões ainda eram baseadas em conexões discadas. Então, foi um período de desafio. E eu acho que a TV, software livre, foi meio que esse laboratório, assim, de a gente testar tecnologias livres para transmissão de áudio e vídeo. Eu acho que é por isso um pouco que a gente hoje é referência no Brasil, aí, muito mais pelas nossas experiências em cima de tecnologias livres para transmissão do que justamente por conteúdo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ó, que legal, a TV é software livre, o que vocês fazem? Vocês fazem um jornal semanal? O que vocês produzem? O conteúdo para nós ele é gerado nesses diversos eventos, nesses diversos fóruns que existem pelo Brasil, e que a gente leva a TV para transmiti-los, principalmente o fórum aqui, mas a gente já correu o Brasil com a TV, transmitindo conteúdos, porque a gente acha que esse conteúdo é valoroso, esse conteúdo que em que acontece numa palestra, numa oficina, porque ele é único, porque ele junta esse caráter presencial das pessoas que estão ali, mas também essa vontade de outras pessoas estarem presentes lá e podendo assistir com tecnologia livre, né? E depois, há 2 anos atrás, que nasce a Rádio Software Livre a partir de da nossa aproximação aí com o pessoal de São Carlos, né? Principalmente a Rádio São Carlos, que usa só software livre para transmitir, tanto na geração de sinal, quanto no próprio gerenciamento de conteúdo, que vocês podem falar melhor do que eu, logicamente, né? E a gente resolveu importar essa ideia, porque a gente gostou muito dessa composição, dessa experiência, e também fez uma rádio web totalmente com software livre. É mais ou menos essa, um pouco da história da criação dessas duas ações, e que hoje elas estão aí, eu posso dizer assim, quase a todo vapor, né? Legal demais, legal demais. Bom, daí há 1 ano e meio, mais ou menos atrás, se não me engano, inaugurou a Rádio Software Livre, né? A TV Software Livre também está em atividade. Eu queria que você contasse um pouco, assim, de como que funciona o lance, até instigar outras pessoas a conhecer o lance dos servidores, né? Por exemplo, a gente tem uma parceria que a gente usa o servidor de vocês, com os pontos de montagem e tal, mas a ideia é cada vez mais transformar isso em algo público, para as pessoas estarem ocupando, para todo mundo poder transmitir rádio, para todo mundo poder transmitir TV, para ser uma coisa realmente natural, uma ferramenta natural das pessoas, assim. Queria que você contasse um pouco dessa história, aí, de como vocês vêm trabalhando nesse sentido e outras atividades aí. Então, a gente, agora que a Rádio Software Livre e a TV Software Livre estão um pouco mais estruturadas, a gente decidiu tentar abrir um pouco, porque a gente já acumulou também uma certa infraestrutura de servidores que podem aí abrigar diversos canais, como a própria TV está hoje, ela abriga diversos projetos, tanto canais do Fora do Eixo, tanto outros pontos de cultura que não teriam um canal de transmissão, a não ser que utilizassem alguma solução proprietária, mesmo que gratuita. E nós resolvemos criar uma ação de abrir um pouco esses canais, abrir a infraestrutura da TV para que mais conteúdo circule na TV, circule na rádio, porque essa é a nossa intenção, né? Que nós sejamos uma plataforma para as pessoas que produzem conteúdo, especificamente sobre software livre, especificamente sobre cultura livre, tenham um espaço que só trabalhe com software livre para que se mantenha a filosofia do software livre, tanto na produção, na geração, quanto no próprio conteúdo, né, nas licenças com que isso vai circular. Isso acho que retroalimenta o ciclo evolutivo do ecossistema do software livre. Então, o que a gente está fazendo agora é justamente fazendo essas parcerias, como a gente tem feito Fora do Eixo, de abrigar alguns canais para que as pessoas estejam disponíveis lá, que esses canais estejam disponíveis para as pessoas utilizarem, desde que elas publiquem conteúdos de conhecimento livre, de software livre. E uma outra ação que a gente tem feito, que o Lucas acho que pode falar melhor, que ele foi um dos líderes de desenvolvimento, é uma ferramenta para facilitar o streaming em software livre, que muitas vezes era considerado um pouco mais difícil, e a gente criou uma ferramenta chamada Landel, que em homenagem ao padre Landel, que fez as primeiras transmissões aqui por onda, e fez isso aqui em Porto Alegre mesmo, e a gente criou um software que, um software gráfico, um software em GTK Python, que torna, então, uma interface bem mais amigável para usuários que estão começando a pensar em fazer algum streaming, e que também não deixa de ser um software com muitas potencialidades, porque foi o software que a gente transmitiu ainda nesse ano 12 salas simultâneas do Fórum Internacional do Software Livre. Então ele se mostra muito amigável para utilização, mas também muito, muito potente para se pensar grandes eventos. Não sei se o Lucas talvez quer falar um pouco disso, que ele foi o líder do projeto, e enfim, a gente está aí para as curiosidades de vocês. Né? Então, a gente desenvolveu o Landel pensando em dar um melhorada no nosso setup de transmissão, que a gente tinha de forma meio rudimentar, através de linha de comando, queria evoluir isso aí para um programa com interface gráfica bastante amigável, intuitiva. Fizemos o Landel. O Landel nos abre várias possibilidades de avanço em novas funcionalidades, pensando em agregar redes sociais e saída para diferentes tipos de servidores de streaming. Então, tem muita possibilidade para ser exploradas aí. Nos próximos anos, agora vamos trabalhar em cima dele. Está disponível na internet. Você coloca, você coloca no Google Landel Software Livre, TV Software Livre, você vai cair na página dele, dá para baixar, instalar. Instala em Ubuntu de forma fácil e Debian. Quem tiver, quem utilizar Ubuntu e Debian, tem instalação fácil. Também dá para instalar as distribuições através de baixar o código-fonte, compilando ele, instalando. Não é complexo, a gente tem o nosso wiki, o tutorial de como é que procede para fazer a instalação. E está disponível aí para vocês usarem. Quem quiser transmitir TV, o Landel está à disposição. Massa, galera. Eu sou o Luiz, estou falando aqui de Belo Horizonte, do Coletivo Pegada. E a gente costuma transmitir muita coisa aqui em BH, através pela web rádio Fora do Eixo. E eu queria saber de vocês, assim, se vocês têm... Qual que é a impressão de vocês, assim, sobre as produções, né? Porque o software livre, as tecnologias livres de código aberto, elas facilitam o acesso e a produção de conteúdo, né? E eu queria saber, assim, como é que vocês avaliam essas produções feitas atualmente? Vocês acham que está num nível de, vamos dizer assim, global, né? Está num nível de uma Globo ou está num nível de um fundo de quintal? E se está no nível de fundo de quintal, no que pode melhorar? E se está no nível da Globo, o que pode melhorar para botar a Globo no chinelo? Como é que faz aí? Eu acho que hoje fazer qualquer transmissão ou edição em software livre, ela não fica nada a dever a qualquer software proprietário, e se fica a dever em alguma questão, fica a dever muito pouco, assim, de fato, na qualidade que você produz esse material, assim. Nós mesmos, como eu falei, a gente usa desde 2005, com facilidades ou dificuldades, software livre, tanto para edição, para transmissão. Eu acho que, antes de tudo, é uma questão de pensar não se é bom ou ruim, né, mas, pelo menos para nós, a TV Software Livre é uma questão de pensar em liberdade, né. Desde os formatos que a gente usa, né? Imagina, OGG, há 5 anos atrás, era uma coisa muito mais nebulosa e menos usado bem menos usado que é hoje, que até qualquer browser decente suporta nativamente. Mas mesmo assim, a gente achou que valeria a pena a gente conservar nossa liberdade do que, enfim, decliná-la por uma questão de facilidade. Porque liberdade, enfim, não se declina, né? Se luta todo dia, mesmo que seja um pouco difícil em alguns momentos. Eu queria falar um pouco da qualidade. O software livre para trabalho de produção, na qualidade do produto final, ele é semelhante ao que usa software proprietário, porque você pode utilizar os efeitos que existem no mundo livre. Você tem muitos efeitos de vídeo e de áudio que são similares ao do proprietário, de forma que você pode ter uma dificuldade inicial com a ferramenta nova, mas depois que você começa a estudar essa ferramenta, ver o manual dela, tem muito blog na internet específico de vídeo com software livre, vídeo e áudio. Então, só tem um esforço aí que você vai estar num mundo de mais liberdade, né, em que você tem contato direto com quem desenvolve, né, só entrar nessa discussão para o pouco pessoal que você utiliza, que mais pessoas utilizam, que você conhece. Aí você já faz movimento de usuários, aí os desenvolvedores se sensibilizam com aqueles usuários e desenvolvem ali uma adaptação do software. Então, o software livre é um mundo de possibilidades que está disponível aí, através da internet, né? Muitos desenvolvedores são brasileiros, então a nossa língua é muito utilizada na lista de discussões. Então, estão disponíveis aí para todo mundo usar. Eu só quero dizer mais uma frase, assim, porque eu acho que esse momento é muito importante pensando em software livre, vídeo, áudio, rádio, TV, assim. Eu acho que é um momento promissor para o software livre, porque se você imaginar o que aconteceu nos últimos anos, aconteceu totalmente ao contrário de uma guinada proprietária. Você já tem formatos como o WebM, que estão já livres, né? Você tem o HTML5, que é, digamos, um outro padrão que privilegia formatos abertos. Então, eu hoje, se estivesse começando a pensar hoje em vídeo, e se estivesse começando a pensar em áudio, eu pensaria justamente no software livre, porque é o que tem muito mais potencialidade hoje do que qualquer outra ferramenta proprietária, como o Flash, por exemplo, que já nem roda mais em plataformas Macintosh, por exemplo. Nossa, galera, muito, muito legal. A minha pergunta foi mais uma provocação mesmo, assim, porque realmente, assim, eu tenho acompanhado muito, por exemplo, a produção da galera do Clube Cinema Fora do Eixo, e eles estão realmente produzindo coisas muito legais com software livre, e rola realmente esse movimento muito forte dentro do Fora do Eixo sobre software livre. Eu queria parabenizá-los aí por essas iniciativas, por abrir esses canais e também pela constante pesquisa e por estarem abertos aí também para falar com a gente. Muito obrigado pelo papo aí. O jovem quer falar uma falinha final, então valeu, galera. Vai lá, jovem. O que você tem para dizer aí? Não, é só para todo mundo, convidar todo mundo para conhecer, né, lá, a Rádio TV Software Livre, e na verdade também para, assim, deixar um gostinho aí do que está para acontecer. Na verdade, a gente está buscando aí aprofundar mais a parceria e fazer uma, aí buscar como trabalhar mais junto aí, tanto a Rádio Fora do Eixo e a Rádio Software Livre, a Associação Software Livre, né, como um todo, e deve vir coisa boa pela frente aí, né, aprofundando esse potencial tecnológico que eles têm e potencial de produção de conteúdo, a vascularização que o Circuito Fora do Eixo tem por aí. Vamos fazer coisa boa com isso tudo aí. Né? Vamos só para deixar um gostinho para todo mundo aí, querer saber um pouco mais o que vai rolar no futuro próximo, né, galera? Mas então, galera, para encerrar aqui... Agradecer aí bastante a participação. Isso, rapaziada. Obrigado, Fabrício, obrigado, Lucas aí, cara. Boa noite para vocês aí. Tomem água, porque o calor de Porto Alegre, já fiquei sabendo que é muito quente mesmo, é sinistro, evitem a desidratação. Galera, vamos de música, próximo bloco a gente vai falar um pouco da turnê. Pode falar, cara. Boa noite pra vocês. Falou. Valeu aí, valeu, galera. Valeu, boa noite. Vamos ouvir então agora pra encerrar esse bloco e voltar já no clima da turnê Falsos Turtons, que acaba hoje. Vamos lá então com... na banda de José Turton, com a música 16 minutos, e daqui a pouco a gente volta. Valeu. Música.